Ciência em Sintonia, uma emissão promovida pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica e FEDER, Fundo Europeu para o Desenvolvimento Regional. A música vai predominar na emissão de hoje. Vamos conhecer uma tecnologia que ensina a cantar e uma outra que transforma automaticamente as músicas em acordes. Pelo meio, ainda vamos conhecer o projeto WeGo, que tem por trás uma história inspiradora, no mínimo inspiradora. E já que falamos em música, a questão que lançamos é a seguinte: quantas teclas tem um piano? Sabe? Sabe quantas teclas tem um piano? Daqui a 50 minutos, nos instantes finais deste programa, vamos dar a resposta. Fique por aí. Se alguma vez já se imaginou cantor, ou tem o sonho de cantar, ou se anda nas aulas de canto e nunca viu grandes resultados, talvez queira ouvir bem os próximos minutos. Existe uma nova tecnologia que pode ajudar os candidatos a artistas ou os simples curiosos a cantarem de uma forma afinada. Essa tecnologia está a ser aplicada em Portugal, mais concretamente no Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro. Filipe Alain esteve 6 anos em Inglaterra e de lá trouxe, para além do grau de mestre, o doutoramento em canto e um conjunto de ferramentas em software que prometem ajudar, e muito, a encontrar o tom mais correto. Há vários tipos de softwares que nós podemos usar. O que é importante é referir que é uma visualização de componentes que antigamente só pertenciam à parte auditiva. Ou foro auditivo, e que de repente se podem tornar também do foro visual. Portanto, não é um software específico, chama-se espectrografia, e a espectrografia é uma representação gráfica de elementos de componente sonora, nomeadamente a frequência e a intensidade ao longo do tempo. E portanto há vários softwares que o podem fazer. Aliás, até existem softwares que são completamente gratuitos e que o aluno pode fazer download direto da internet. Há uns que são mais user-friendly, outros que são menos. Por exemplo, há um que foi desenvolvido pelo KTH, que se chama Wave Surfer, que é uma espectrografia que pode ser preto e branco, mas também pode ser a cores, que é completamente gratuita. Há outra que havia uma edição gratuita, mas que já não há, que é o Overtone Analyzer. Esse é muito user-friend, porque tem um pianinho do lado esquerdo em que nós conseguimos ver que notas é que estamos a cantar, e depois tem a representação gráfica da frequência e da sua intensidade ao longo do tempo. E o aluno, portanto, o que acontece quando produzimos um som é que na voz humana esse som é produzido por um sistema, pela fonte, que é a vibração das pregas vocais com a passagem do ar. Essa vibração das pregas vocais vai fazer um som primário que é constituído por um conjunto de harmónicos que são parciais do primeiro, ou seja, o segundo harmónico é 2 vezes em frequência do primeiro, o terceiro 3 vezes, o quarto 4 vezes, por aí fora. E à medida que nos vamos afastando do primeiro harmónico, que é fundamental do som, esses parciais harmónicos vão diminuindo em intensidade. Esse som primário produzido pela vibração das pregas vocais à passagem do ar, ao estimular o trato vocal, que é tem uma forma de um tubo dobrado, esse trato vocal, devido à articulação, à movimentação da laringe, na posição da laringe no pescoço, que pode estar mais alta ou mais baixa, às paredes do próprio trato vocal, ao movimento do palato mole, ao movimento da língua, ao movimento da mandíbula e ao movimento dos lábios, pode fazer com que esse tubo fique com formas diferentes e com tamanhos diferentes, e então vai ter frequências de ressonância próprias, que se chamam formantes do trato vocal, e que vão filtrar este som primário e transformá-lo num som que nós ouvimos, que é o som que o nosso ouvido interpreta, e que já não tem frequências que à medida que nos vamos afastando da fundamental vão diminuindo a intensidade, mas vamos ter algumas das frequências do som primário enfatizadas e outras reduzidas, e portanto vamos ter um espectrograma, digamos assim, que em vez de ter um declive muito pronunciado, vai ser formado por montanhas e vales que dependem de que harmónicos é que foram enfatizados pelas frequências ressonantes do trato vocal e quais é que foram reduzidas. A cientista da voz, que é também investigadora no INET-MD, analisa estes desenhos gráficos traduzidos do som no computador, chamados de espectrografia. Timbre, frequência, duração e amplitude são as quatro dimensões que assim são vistas de uma forma mais objetiva por quem canta e quem ensina a cantar. O aluno consegue corrigir comportamentos neuromusculares que estava a ter e que se tem uma percepção auditiva interna, porque a forma como nós ouvimos a nossa voz é muito diferente da forma como os outros a ouvem. Por isso é que, por exemplo, quando faz um programa de rádio e ouve a sua voz, pensa assim, que horror, a minha voz não soa assim, não é? Porque, de facto, a percepção que nós temos da nossa voz é diferente do que se ouve cá fora. E então, é muito importante que o aluno, para além de ter esse complemento auditivo, que é a primeira ferramenta de trabalho do professor e do aluno, também tenha uma componente visual e consiga ver, porque há muitos alunos que não se apercebem dessas diferenças auditivas e aí o feedback visual a ser muito importante. Portanto, não é um software específico, é um conjunto deles que existem disponíveis no mercado e que eu, consoante se quer investir dinheiro ou não, posso comprar ou um Voce Vista ou posso fazer o download gratuito de um Wavesurfer, por exemplo. Estas abordagens são já comuns em Inglaterra e nos Estados Unidos. Em Portugal, Filipe Alain é pioneira. A espectrografia foi utilizada, começou a ser utilizada no ensino do canto nos Estados Unidos da América, nos anos 70. E ela veio porquê? Porque a espectrografia foi criada durante a Segunda Guerra Mundial para compreender, descodificar o código do inimigo. Portanto, lá está a representação visual de um som. E a partir daí o professor William Vennard, que é um pedagogo americano muito conhecido da época e que revolucionou o ensino do canto, verificou, epá, se eu consigo transformar algo que era apenas do domínio auditivo também do domínio visual, eu vou ajudar o meu aluno. Então ele começou a usar a espectrografia no estúdio de canto. Essa espectrografia começou a ser muito utilizada por outros pedagogos, porque a América tem uma Associação Nacional de Professores de Canto já muito antiga, começou-se também a fazer conferências sobre voz, por exemplo, da Voice Foundation, foi uma das primeiras conferências sobre voz que lia à ciência, à medicina e à pedagogia, porque de facto a voz é uma das representações mais impressionantes do que é a interdisciplinaridade. Ela imita o nosso estado emocional, a nossa personalidade, o nosso género, o nosso estado se eu conseguir verbalizar aquilo que aprendi, também se relaciona com a cognição, com a psicologia, com a acústica, portanto, com a biologia, porque há hormonas que podem alterar a qualidade do som, portanto, e essa verdadeira interdisciplinaridade começou a ser desenvolvida nestas conferências, criou-se esta conexão entre pedagogos, entre médicos, entre engenheiros, e começou-se a verificar que, de facto, o ensino, através também das novas tecnologias, seria algo de extraordinário. Então, nos Estados Unidos já existem livros, desde 1980, a publicarem esta situação. Na Europa, o caso é muito ainda de se compreender que temos que ajudar o aluno a focar o ensino não só no professor enquanto modelo, mas no aluno enquanto pessoa que depois estuda e tem que ser autónomo, e então ao procurar-se incentivar a autonomia do aluno, conseguiu-se compreender a importância, por exemplo, destas novas tecnologias. O aluno vai para casa e estuda com a espectrografia e vê que está desafinado ou vê que está a pressionar muito o som, e então a fundamental não é tão forte na componente do espectro ou outras componentes, ou se está por um vibrato exagerado, porque há várias componentes do som que se podem visualizar nessa espectrografia. O vibrato, por exemplo, a afinação, a intensidade de determinados harmónicos vai-me dizer se o meu som é mais escuro, se é mais claro, então se eu estou a pôr a língua mais para trás ou mais para a frente, porque o som vai se relacionar com a posição dos articuladores, como eu expliquei há bocado. Portanto, foi algo que se começou a utilizar agora na Europa, mas que ainda não está tão desenvolvido como nos Estados Unidos. E em Portugal Já existem algumas preocupações com o assunto, existem, por exemplo, projetos na Faculdade do Porto sobre novas tecnologias na Universidade do Porto, também para o ensino do canto, mas de facto aplicar a tecnologia ao ensino, penso que aqui a Universidade de Aveiro é a única universidade em Portugal a fazê-lo. Aveiro é também um dos poucos locais no mundo a ler a laringe dos cantores. O nome não é fácil. Eletrolaringografia. Aí posso lhe dizer que sou uma das poucas no mundo a usar no canto. A eletrolaringografia permite-me ver os padrões de vibração das pregas vocais de uma forma não invasiva. Se formos ver todos os componentes da voz e que são usadas no canto artístico, não são visíveis. Número um, o cérebro, não é? Porque é ele que comanda tudo. É lá que eu tenho a minha percepção, a representação mental do meu produto artístico. Portanto, é ele que vai comandar o que é que eu estou a fazer com o meu ar, com a minha laringe, com o meu trato vocal, etc. E eu não o vejo. Mas depois tem outras estruturas que eu não consigo ver, nomeadamente a laringe, que está no pescoço e, portanto, que eu só consigo ver se aplicar uma camarazinha pelo nariz ou pela boca, como, por exemplo, o Garcia, que foi o inventor da laringoscopia, que era cantor e professor de canto e que, através de um espelhinho, conseguiu ver, epá, eu consigo ver o que é que as pregas vocais estão a fazer quando eu estou a produzir um som. E, portanto, a partir daí começou-se a ter técnicas de visualização direta da laringe, mas que são invasivas. O que é isto? Eu tenho que abrir a boca e meter lá qualquer coisa lá para dentro. Ora, no canto eu não consigo fazer isso. Nem quero, nem o aluno vai querer. A eletrolaringografia, o que é? Uma técnica que tem dois eletrodozinhos que se colocam externamente na laringe, no pescoço, e que emitem uma corrente elétrica imperceptível. E o que é que acontece? Como os tecidos humanos são bons condutores de eletricidade, de uma maneira geral, gordura não, mas o músculo é, o que acontece é que quando a prega vocal está aduzida, ou seja, em fase de junção no ciclo vibratório, a corrente passa, porque o músculo e a mucosa estão juntos, não é? Estão em contacto. Quando a prega vocal abre, em fase de abdução, esse contacto não existe. E não passa corrente elétrica. Então o que é que acontece? Eu vou ter a formação de uma onda com uma determinada forma que corresponde ao tempo de contacto da prega vocal e ao tempo de abertura da prega vocal. E eu vou ver se a onda é regular ou se é mais inclinada assim ou se é mais assim, e isto diz-me o que é que as pregas vocais estão a fazer lá dentro. Diz-me se eu estou a usar registro de falsete, por exemplo, ou se estou a usar um registro modal, ou se eu estou a fazer com que as pregas vocais vibrem de uma forma regular, que isso vai dar uma qualidade sonora diferente do que se as pregas vocais estiverem a fazer um som irregular. Por exemplo, se eu usar a voz pulsada, que é... A prega vocal aqui está a vibrar completamente de uma forma não regular, portanto, e então o que eu vou ter não é uma onda assim que se repete, mas vou ter assim uns picos, de repente outro pequenino, outros picos, portanto o que eu vou ver é uma onda completamente diferente. Se eu fizer um som, ou se eu fizer, ou, portanto, um som mais fluido, ou um som mais apertado, ou um som mais neutral, eu vou ver que a forma da minha onda está a ser diferente. E, portanto, isso também ajuda o aluno a desenvolver uma consciência do que é que a prega vocal, o que é que as pregas vocais estão a fazer e qual é a sua relação a determinado som que ele está a produzir. Sem contar com autotunes para fornálias em palco e coros como pano de fundo a servir de suporte vocal, é possível pôr qualquer pessoa a cantar? Eu gostaria de lhe dizer que sim, mas de facto estudos recentes demonstram que cerca de 4% a 5% da população, neste caso americana, em Portugal não sei porque ainda não foram feitos estudos, demonstrou que existe uma situação que se chama amusia congénita, em que as pessoas, por mais que queiram, não conseguem cantar afinado. E não é um problema do ouvido, não é ter pouco ouvido, como normalmente se fala, é de facto não conseguir distinguir intervalos nem reproduzi-los. E essa situação existe. Portanto, eu não lhe posso dizer que toda a gente consegue cantar. Agora, de eu lhe dizer que muita gente que pensa que não consegue cantar vir a conseguir cantar, isso digo-lhe que sim. Também lhe dizer que é muito importante esta tecnologia numa fase de ensino, de coordenação motora dos diferentes elementos que constituem a voz. Mas cantar é muito mais do que o domínio técnico do instrumento. Cantar de uma forma artística e de um nível de, por exemplo, como a ópera ou o canto clássico, exige muito mais do que isso. E, portanto, numa primeira fase, obviamente que a tecnologia é importante, mas não vem substituir um professor de canto, nem a sabedoria, nem a experiência de um palco, e portanto, não é a resposta para tudo, não é a pílula milagrosa. Nascida na Covilhã, a docente Filipa Lan tem também carreira no canto e piano. Já realizou vários concertos em Inglaterra. Interpretou em francês, alemão, inglês, espanhol, português e até em russo. Foi solista em concertos de orquestra e ópera e apresentou trabalhos de investigação em várias conferências internacionais sobre a voz. Na Guildhall, o que eu fiz foi aprender cantar melhor. Portanto, fui aluna da UA enquanto cantora, mas já tinha uma licenciatura em Biologia e conheci uma professora inglesa que me disse que estava num nível muito avançado de canto e que poderia entrar diretamente em mestrado em Inglaterra, porque já tinha uma licenciatura em Portugal e, de facto, via em mim um potencial para vir a fazer canto em carreira internacional. E, de facto, fui para lá para obter um grau de mestre em performance. E quando comecei a fazer investigação, porque o grau de mestre em performance engloba também nós fazermos alguma investigação sobre a performance que fazemos, comecei a ficar fascinada como a voz funciona, quais são os mecanismos psicomotores associados à produção vocal artística, e decidi fazer um doutoramento. Portanto, fui financiada pela Fundação para a Ciência e Tecnologia, sem ela não estaria hoje aqui, pelo que lhe agradeço imenso, que apostou em mim, na minha formação, e passei, de facto, depois mais 4 anos a estudar a voz, e foi aí que me apercebi que o que eu queria ser era, de facto, mais pedagoga do que performer, porque a minha própria personalidade, e aí cada um tem que se entender a si próprio e fazer o que lhe dá mais gosto na vida, e eu de facto sempre adorei ensinar, aliás a minha licenciatura em Biologia e Ensino, e quando aprendi como é que a voz funcionava no meu doutoramento e estas tecnologias de observação da voz, fiquei tão fascinada que decidi ir por esse campo da academia e da pedagogia. E então o que eu tive acesso a esta tecnologia durante o meu doutoramento, nomeadamente à eletrolaringografia, porque o meu doutoramento foi sobre os efeitos das variações hormonais durante o ciclo menstrual e o uso de uma pílula contraceptiva na performance artística, e eu tive que aprender a fazer monitorização do padrão de vibração das pregas vocais em diferentes fases do ciclo menstrual com e sem pílula. Foi um estudo muito interessante que deu origem a várias publicações a nível mundial e pronto, foi um estudo com grande impacto no nível tanto da medicina vocal, da ciência vocal, da vocologia, como da pedagogia. E entretanto, depois fiz um pós-doc e durante o meu pós-doc aprendi mais técnicas de visualização, como nomeadamente a espectrografia, fiz alguns cursos de formação com pessoas que estão nos Estados Unidos, frequentei muito a Suécia e o meu mentor, que é o professor Johan Sandberg, a quem também devo muito, que me ensinou tudo sobre a acústica vocal, e portanto foi assim que eu fui crescendo, e também com a experiência de poder dar aulas de canto e de ter alunos curiosos que querem saber porque é que têm que fazer desta maneira e não da outra, não é? Acho que é por aí que o ensino deve caminhar. Em vez de dizer faz assim, é ensinar porque é que, se calhar, fazendo assim é melhor para ti do que fazendo assado. Olhando para o panorama televisivo, inundado por programas musicais e de caça-talentos, surge esta curiosidade de saber se a própria professora Filipa Lan é espectadora. Claro que sim, até porque fico contente que estes shows existam, porque mais demonstra que cantar faz parte do cotidiano do ser vivo. Qualquer pessoa canta não só por autorrealização, mas para fazer socialização, vão para um coro, há os orfeões, há os coros amadores, há os ranchos folclóricos, portanto são atividades que têm que fazer parte do nosso dia-a-dia, porque são atividades que nos distinguem enquanto seres vivos, não é? E obviamente que acompanha, até porque um desses shows recentemente teve um aluno aqui da UA como participante, e E é importante demonstrar que cantar é mesmo importante para nós, e acho que há muitas pessoas que não têm consciência de que aprender um instrumento musical é algo extraordinário e que é algo muito importante para o desenvolvimento cognitivo de uma criança, e que é tão importante como, por exemplo, aprender matemática ou aprender inglês ou aprender português. E infelizmente o ensino artístico em Portugal está a caminhar para uma situação em que não vê essa importância, tal como a importância de praticar desporto. E são coisas que cada vez mais estão a ser vistas como secundárias, na minha opinião, quando devem ser vistas como primárias, porque de facto há diferenças entre o cérebro de um músico e o cérebro de um não músico. Será então a música sinónimo de inteligência? São pessoas com mais massa cinzenta, por exemplo, são pessoas que têm um corpo caloso maior, porque têm maior, criam maior conectividade entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, são pessoas com maior capacidade de coordenação motora. Está a falar dos músicos ou dos desportistas? Estou a falar dos músicos. Ok? É óbvio que, por exemplo, um bailarino também vai ter essa coordenação, não é? Mas um músico, principalmente quem toca um instrumento que requer um grande controle motor fino da mão direita, diferente da mão esquerda, como por exemplo um pianista ou um violinista, são pessoas que têm depois adaptações funcionais a nível cerebral que os leva a terem muito maior rapidez de contacto ou de interconexão entre um hemisfério e o outro. Portanto, a ideia antiga que se tinha, que a música era feita no hemisfério direito, se processava no hemisfério direito, enquanto que a lógica e a matemática é no hemisfério esquerdo, não é assim tão correto e tão linear. E além disso, também se demonstrou que, por exemplo, muitas das patologias que acontecem a nível cerebral, por exemplo, se lhe acontecer um AVC e se parte do seu hemisfério direito for afetado, quem toca um instrumento musical, por exemplo, tem muito maior facilidade a recuperar de controlo neuromotor dessa área afetada. Porquê? Porque ele vai reaprender a usar outras partes que não foram afetadas para compensar a parte que foi. Portanto, é de facto algo muito importante a música. A ciência a servir a arte no Ciência em Sintonia, um programa da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, em concreto, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente, com o apoio Ciência Viva e FEDER. Já que ficámos a conhecer novas tecnologias que ensinam a cantar, ainda havemos de voltar a falar de música lá mais à frente. Para já, vamos conhecer um projeto inspirador de um jovem da Covilhã, ainda relacionado com a questão da música. Mas para já, repito esta pergunta, formulada no início desta emissão: sabe quantas teclas tem um piano? A resposta será dada nos minutos finais do programa. Mudamos de assunto e vamos agora à Universidade da Beira Interior. Vamos conhecer na Covilhã Luís Matos, que vive numa cadeira de rodas. Vamos perceber que as tecnologias são ferramentas preciosas em muitos casos de deficiência. Luís meteu mãos ao trabalho e fez de um problema pessoal uma solução para muitos. Falamos do projeto WeGo. O WeGo foi o meu projeto final de curso e basicamente é um carrinho de compras, atualmente é um carrinho de compras para pessoas com mobilidade reduzida. Na altura, e como eu estou em cadeira de rodas, detectei que realmente era impossível para mim ir às compras de forma autónoma e sozinho. Precisava sempre de alguém para me transportar as minhas compras, porque os carrinhos de compras atuais e as scooters não estão preparadas para as pessoas em cadeira de rodas, por exemplo. E então eu decidi criar um sistema que não precisa de ser empurrado, segue a pessoa. Esse foi o meu projeto de investigação e assim possibilitamos às pessoas em cadeira de rodas e com alguma limitação física, poder ir às compras sozinhos e de forma fácil, sem ter que empurrar absolutamente nada e sem ter que despender esforço físico. Apenas necessita de retirar os produtos, as compras da prateleira e colocar dentro do sistema, porque ele está completamente preparado, é completamente autónomo para seguir aquela pessoa e só aquela pessoa. O fator de diferenciação é precisamente esse, é não necessitar de ser empurrado, ele segue completamente a pessoa. Para além disso, a pessoa não está, digamos assim, conectada fisicamente ao nosso dispositivo, ou seja, não precisa de ter nenhum sensor com ela, nem nenhum telemóvel especial, nem nenhuma roupa, ou seja, apenas precisa de se colocar à frente do nosso sistema, fazer um gesto ou clicar em play, como nós fazemos num comando ou o que quer que seja, e ele automaticamente, através de reconhecimento de imagem e através de câmaras de profundidade 3D, ele consegue fazer o reconhecimento dessa pessoa e do meio envolvente. E é através dessa tecnologia que nós conseguimos identificar aquela pessoa em detrimento das outras todas. E isso permite uma mobilidade acrescida à pessoa, porque não tem que estar preocupada em que tem que estar daquela forma, ou tem que ter aquela coisa no bolso, ou tem que vestir uma roupa especial. Não, é completamente independente. Ela só tem que se preocupar realmente em fazer as compras. Porque quando olhar para trás, o carrinho vai lá estar atrás dela, à espera que lhe sejam colocadas as compras. Ele consegue manter o alinhamento com a pessoa, ou seja, onde a pessoa está, ele vai estar sempre atrás ou ao lado. Se a pessoa apenas precisa de se virar para a prateleira, quando a pessoa se vira para a prateleira, automaticamente ele vai estar ao lado dela, não está atrás. Portanto, ele, quando retira a compra da prateleira, vira-se de frente para o carro, ou mesmo quando esteja de lado, basta colocar o produto, digamos assim, dentro do cesto, que está completamente acessível. De uma dificuldade surgiu uma solução, e foi uma consola de jogos que inspirou este engenheiro informático para desenvolver o Ego. A tecnologia que existia das câmaras de profundidade 3D e de reconhecimento de imagem não eram utilizadas na indústria, digamos assim, eram utilizadas nas consolas. Portanto, é utilizada pela consola Xbox, neste caso, da Microsoft, e pronto, que é o Kinect, e nós realmente, ou seja, era utilizado nos jogos, para nós conseguirmos interagir com os jogos através do movimento do nosso corpo. Então nós retiramos-la das consolas e adaptámo-la para funcionar num computador, digamos assim. E foi essa que é basicamente a inovação, é nós conseguirmos fazer um sistema de reconhecimento, um sistema de andamento e de seguimento com outra tecnologia que não era aplicada naquela área. Tanto que temos o sistema patenteado, inclusive, portanto, a nível mundial, precisamente porque, os sistemas de seguimento atuais obrigavam sempre a que a pessoa tenha alguma coisa com ela, e nós retiramos essa necessidade. Logo, deu origem a um novo produto e a um novo processo. A câmara consegue reconhecer pessoas, ela consegue reconhecer cerca de 48 pontos do corpo humano, ou seja, cada articulação do nosso corpo, ele quase que reconhece. E então, através disso e do gesto, se eu tiver, estou eu, estão mais 5 ou 6 pessoas atrás de mim, independentemente, ou 1000 ou 2000, o que seja, sou eu que vou levantar, por exemplo, a minha mão esquerda e vou clicar em play, por exemplo. Ou seja, ele detecta que sou eu que vou fazer aquele movimento e sabe que sou eu que quero ser seguido, e não as outras pessoas que estão quietas, digamos assim, e é o meio envolvente. E é através deste gesto e deste clicar em play que ele sabe, ok, é aquela pessoa que eu vou seguir sempre. Até que eu não vá lá novamente carregar em stop, ele não vai deixar-me seguir. A grande dificuldade apontada por várias pessoas com limitações físicas é o tamanho do carrinho de compras. Para muitos, ir a um supermercado torna-se muito complicado. A equipa do Ego desenvolveu o projeto também a pensar nisso mesmo. Nós podíamos optar por dois caminhos, digamos assim, que era adaptar os carrinhos de compras atuais com a nossa tecnologia, porque é uma tecnologia portável, pode ser adaptado a qualquer, digamos assim, equipamento físico, ou podíamos desenhar um carrinho de compras nosso. E nós optamos precisamente pela segunda, em desenhar um carrinho de compras nosso, precisamente porque os carrinhos e os sistemas atuais para ir às compras não são económicos, ou seja, ou são muito pesados, ou são muito grandes, foram feitos para transportar muitas compras e não a pensar, digamos assim, no conforto do consumidor ou da pessoa com alguma limitação ou sem nenhuma limitação. Então nós decidimos desenhar, ter o nosso design e realmente estudar de que forma é que o cesto devia estar colocado, para que realmente seja uma pessoa sentada em cadeira de rodas, um idoso, ou seja, independentemente da sua estatura física, da sua condição física, ele pode aceder ao cesto de forma confortável e ergonómica. E esse daí foi o caminho que nós escolhemos. E então, independentemente de tudo, a pessoa tem o cesto sempre acessível ao seu lado, ou quando começa a andar, vem atrás de si. Portanto, é muito fácil de ser utilizado. É um carrinho de compras convencional, da mesma forma que nós estamos habituados, não aqueles carrinhos grandes de 70 ou 120 litros, que acho eu que são aqueles carrinhos de ferro, mas são os mais compactos, de 40, 50 litros, que acho que até existem em algumas superfícies comerciais, aqueles carrinhos onde é possível acoplar dois cestos, um por cima e outro por baixo. Ou seja, em termos estruturais é muito esse formato, é muito compacto, só que o nosso apenas tem um cesto, é um pouco maior, mas tem cerca de 1,50 m de altura, tem 50 por 60 de comprimento e profundidade, digamos assim. Portanto, ou seja, é um carrinho de compras convencional. A pessoa olha para ele, não vê nada de por aí além, vê uma estrutura com um cesto e ela identifica logo que aquilo é um carrinho de compras. Portanto, não é um robô, digamos assim, como às vezes as pessoas têm aquela medo de ter um robô a acompanhá-lo ou assim. Não, é bonito fisicamente. Nós no topo vemos a câmara, vemos os olhos, digamos assim. Nós quase podemos apelidá-lo que aquilo é uma pessoa, porque realmente tem os olhos cá em cima, depois tem um ecrã que nós podemos interagir via touch. Depois tem realmente o cesto na parte central e depois na parte de baixo realmente as baterias e os motores, mas não estão à vista das pessoas, estão completamente cobertos. Portanto, é um carrinho de compras completamente normal. Este projeto foi pensado nas pessoas com mobilidade reduzida, mas imagine uma mãe com um filho ao colo ou com um carrinho de bebê. Ir às compras torna-se, naturalmente, uma tarefa muito difícil. Nestas situações, o WeGo também pode ser bastante útil. Foi feito realmente a pensar, e surgiu de uma necessidade pessoal, foi feito a pensar nas pessoas com deficiência, mas pensar nas pessoas com mobilidade reduzida, os idosos, que acabam por estar nessa classe também, começam a ter alguma dificuldade, contudo não são pessoas inválidas, vão às compras e têm uma disponibilidade física muito boa. Claro que se forem ajudados, mais fácil se torna para eles irem às compras. Portanto, e se pensarmos noutra classe, realmente as mães, que levam os filhos, independentemente da idade dos filhos, às vezes têm o carrinho de bebê, têm que levar o carrinho de compras, as sacolas, portanto, ou seja, é muito complicado. A partir de agora não precisam, apenas precisam de levar ou o filho na mão ou o carrinho de compras, porque o carrinho está atrás, não interfere. De um projeto de investigação surgiu uma empresa, a Easy2You, que foi criada em 2012 e já tem 16 pessoas nas áreas da engenharia, informática, eletrónica e design. A participação da equipa em várias competições foi um dos fatores decisivos para o financiamento da empresa. Nós realmente ganhamos muitos prémios, até acabam por nos chamar um pouco os Papa Prémios em Portugal, porque realmente nós ganhamos quase que em todos os concursos a que participamos, ganhamos. E então isto tem, ou seja, foi uma estratégia nossa. Nós sabíamos que era muito difícil arranjar investimento em Portugal, a banca está completamente fechada. Os Business Angels agora entraram a muito curto prazo, mas até tivemos muito tempo para que eles entrassem, para que eles aceitassem entrar no nosso projeto, e os prémios realmente numa fase inicial, já houve aqui três fases, digamos assim, nos prémios. Uma primeira fase foi para nós validarmos a ideia, se realmente a ideia era engraçada, se tinha utilidade, se as pessoas entendidas do júri desses prémios, que são geralmente pessoas conceituadas e com experiência na área, se viam viabilidade económica, e permitiu-nos adquirir algum feedback e fazer alterações no produto e no nosso plano de negócios e da nossa forma de atuar. Depois, a segunda fase foi arranjar dinheiro, porque a grande maioria dos prémios tem alguma com participação financeira, e nós realmente concorrimos para ter algum encaixe financeiro para conseguirmos evoluir com a ideia. Nesta fase final, que ainda continuamos a concorrer a alguns prémios, são prémios com cariz internacional, ou seja, só concorremos a prémios que tenham ou a ida a uma feira internacional, ou contacto com business angels internacionais, ou com empresas internacionais. Portanto, por exemplo, para a semana vamos para a Turquia, precisamente por um concurso que ganhamos, que nos possibilita ter uma feira internacional na Turquia, que é a WebIT. E então, ou seja, nesta fase é esse o conceito, porque realmente porque nos permite reduzir muito a nossa estrutura de custos e conseguimos começar a internacionalização. E realmente, ou seja, estes prémios são bons para isso, porque nos dão feedback de como é que nós podemos, por que caminho é que podemos seguir, a que portas é que podemos bater, dar-nos contactos privilegiados com algumas instituições, e realmente servem para isso, e agora, ou seja, dá-nos visibilidade, claramente. É graças à participação nestes concursos que a equipa continua a receber vários contactos nacionais e internacionais. Austrália, Rússia, Estados Unidos ou Turquia são alguns dos países que já estão de olho no WeGo. Antes de ultrapassar as fronteiras, a equipa quer dar prioridade a Portugal. A comercialização é já uma palavra bem presente no vocabulário da equipa de Luís Matos. Nós pretendemos realmente ter uma solução low cost a pensar precisamente nisso, ou seja, porque nós sabemos que temos tecnologia de ponta e podemos perfeitamente puxar em termos de preço, podemos por preços elevados, como atualmente acontece com muita tecnologia de ponta que nós temos. E nós não queremos isso, queremos ter o nosso lucro, porque precisamos de fazer dinheiro para poder evoluir e para nos poder sustentar como empresa, mas também não queremos ganhar tudo de uma vez, ou seja, queremos ter um produto que custa ali entre os 700, 800 euros, para que realmente possa ser adquirido pelas superfícies comerciais, porque têm esse poder de compra, e que possam prestar esse serviço às pessoas. Porque se tivermos um produto muito caro, as empresas não vão às superfícies comerciais, ou outra não vão poder adquiri-lo. Portanto, não nos adianta ter um produto muito caro se depois não é comprável. Portanto, essa é uma estratégia nossa. Ainda no que toca à comercialização, o WeGo pode ser usado em diversos casos. À partida foi pensado apenas para supermercados, mas há já um leque de utilizações. Muitas destas ideias chegam de empresas e pessoas que acompanham o evoluir do projeto. E fomos abordados por várias pessoas que nos dão realmente ideias e sugestões. Por exemplo, eu lembro-me que a primeira vez que eu apresentei o projeto aqui em Portugal, curiosamente aqui na UBI, essa questão das grávidas foi-me logo colocada, e eu nunca tinha pensado nisso, por exemplo, que realmente era útil também para essas pessoas, ou seja, e realmente há muita indústria que nos aborda e diz, isso podia ser aplicado na minha empresa desta forma, e nós, sim, é verdade. Vamos estabelecer contato, vamos continuar a conversar, só que não podemos desenvolver todas as soluções em simultâneo. Temos que nos focar apenas numa e neste momento estamos focadas nos centros comerciais e estamos agora a evoluir para os aeroportos e para a indústria, digamos assim. Portanto, ou seja, mediante os contactos que temos, vamos ver quem está mais receptivo, quem não está mais receptivo, quem está pronto a pagar e quem não está pronto a pagar, porque também acaba por ser muito assim, o mercado é que nos guia, de certa forma. Portanto, mas têm surgido coisas muito interessantes realmente e que nos dão, lá está, essa visibilidade e esse know-how que é importante para nós sabermos, ok, temos aqui outro nicho de mercado que podemos aproveitar. O projeto WeGo foi só um cheirinho do que a empresa é capaz de fazer. O futuro parece promissor. Luís Matos revela-nos ainda um outro projeto que está prestes a sair cá para fora. Estamos a ligar-nos também e a virar-nos muito para a área da medicina e da saúde. Ou seja, nós somos a Isto You, mas queremos desdobrar a marca em mais duas áreas, que é a Isto Health e a Isto Education. Ou seja, sistemas inteligentes para a saúde e para a educação. Na área de educação atualmente ainda não temos nada, mas na área da saúde temos protocolos com o Hospital da Covilhã, em que estamos a desenvolver precisamente um sistema para eles, para a fisioterapia. Nós queremos que as pessoas consigam fazer fisioterapia à distância, ou seja, atualmente um dos problemas que existe no nosso Sistema Nacional de Saúde é que há falta de camas e gasta-se muito dinheiro em transporte de pessoas. Portanto, ou seja, nós com o nosso sistema, e para além disso, as pessoas não fazem o tratamento e as horas de tratamento necessárias e recomendáveis. Porque nós sabemos que em Portugal, por exemplo, se fazem cerca de 2 horas de fisioterapia por dia, cerca de 3 dias por semana, no máximo. Mas se pensarmos, ou seja, as normas, digamos assim, mandam fazer as pessoas, em determinados casos, que as pessoas tenham cerca de 4 a 6 horas de fisioterapia diária, cerca de 5 a 6 dias por semana. Portanto, temos aqui um grave problema que nós precisamos resolver. Como é que vamos resolver? Precisamente com um sistema como o nosso que permite, que é um kit, basicamente são jogos didáticos, jogos da vida diária da pessoa, como lavar a louça, arrumar a casa, ir à oficina, só através do movimento do corpo a pessoa não precisa ter nada com elas, faz aqueles mini-jogos, digamos assim, e automaticamente está a fazer exercício. Isso é o conceito da pessoa. Depois tem associado um tapete, onde vai dar muito feedback visual e vai saber, vai dizer à pessoa se está a colocar o pé de forma correta ou não, tem uma mão mecânica que permite estimulação da mão também, portanto, ou seja, este conjunto de equipamento vai permitir que a pessoa leve para casa e consiga ir às 2 horas de fisioterapia no hospital, mas depois consiga levar esse equipamento para casa e fazer as outras 4 horas restantes em casa, ou no lar, ou num hotel, porque agora temos o turismo médico, está a começar agora a dar os primeiros passos em Portugal e pode ser aplicado também nessa área. Portanto, isso é o equipamento que permite que realmente a pessoa possa fazer mais fisioterapia. Reduzimos os custos de transporte, reduzimos a falta de camas, portanto é o problema da falta de camas, e permite que a pessoa tenha uma recuperação mais rápida e mais eficiente. Do lado do fisioterapeuta, tem acesso a uma plataforma de informação no seu tablet, onde diz em tempo real se o paciente está a fazer de forma correta o exercício, onde é que errou, para que quando ele vá ao serviço, digamos assim, possa ser corrigido e ele pode automaticamente atribuir outro plano de trabalhos. Basicamente é muito assim. Uma atitude empreendedora bem presente na Easy to You e que para Luís Matos se deve estender pelo país fora. Como um exemplo. Atualmente em Portugal fala-se muito em empreendedorismo. O empreendedorismo está na moda. Há cerca de 4, 5 anos Portugal houve um boom de empreendedorismo, não só em termos até governamentais, que contribuiu para essa explosão, mas também acho que as pessoas começaram a perceber que realmente nós somos verdadeiros idiotas, digamos assim, não no sentido negativo da palavra, mas no sentido que temos realmente muitas ideias, muitos projetos muito bons, que antigamente ficavam dentro das universidades, ficavam dentro das gavetas. Agora temos é que realmente passar esses projetos que se fazem dentro das universidades para fora, e atualmente há condições para isso em Portugal, não são as ideais ainda, porque infelizmente, por exemplo, uma startup ainda paga os mesmos impostos que uma grande empresa, e isso acho que não é inconcebível no nosso país, porque se comparar, por exemplo, nós vamos à América, as empresas nos primeiros 3 anos, uma startup tem isenção de impostos, por exemplo, a partir do momento que não fatura. Portanto, é impossível nós produzirmos conhecimento e fazermos um produto de raiz e pagarmos, ou seja, todo o nosso dinheiro quase que vai para impostos. Portanto, é muito complicado. Portanto, isso era algo que os nossos governantes pediam alterar, mas contudo eu acho que há condições para realmente se produzir novas empresas em Portugal, e há, desde que as pessoas tenham vontade para isso e que tenham capacidade intelectual e física, acho que nem é tanto financeira, mas tenham realmente muita coragem e muita força para conseguir fazê-lo. Coragem e força são as palavras que acompanham o percurso de Luís Matos, um jovem empreendedor que viu nas barreiras físicas uma oportunidade. A roda parece uma invenção simples, mas a verdade é que revolucionou a história da humanidade. Com ela, os povos primitivos tornaram o transporte mais fácil e muito mais rápido. A roda é uma armação ou uma peça circular própria para girar em torno de um eixo, possibilitando a transmissão de movimentos. O fator importante para determinar a transmissão de força, velocidade e distância é a relação entre o diâmetro da borda da roda e o diâmetro do eixo. Esta invenção tem um funcionamento elementar, mas vastas aplicações e quase nem é preciso citar, seja nos transportes como em muitas outras máquinas. É do ano 3500 a.C. que datam as provas mais antigas da descoberta da roda. Trata-se de um esboço numa placa de argila que foi encontrado na região da antiga Suméria, na Mesopotâmia, que corresponde atualmente ao Iraque. Os primeiros exemplares da roda foram encontrados anos mais tarde na mesma zona, em diversas explorações arqueológicas. As rodas eram compostas por três tábuas presas por suportes em forma de cruz e a tábua central possuía um furo natural no nó da madeira. Com a necessidade de se aperfeiçoarem os primeiros modelos, surgiu a ideia de se colocar um aro de madeira que permitisse um desgaste mais uniforme da roda em toda a superfície. Esse aro era já uma peça única, feita de madeira curvada com o auxílio de vapor, ou então de vários segmentos emendados. Em torno de 1500 a.C., os egípcios melhoraram a tecnologia da invenção com a construção de rodas de quatro raios, tornando-as assim mais leves. Embora a essência da roda tenha permanecido inalterada durante muito tempo, ela passou, no entanto, a ter diversas utilizações. Graças ao movimento giratório, tornou-se parte integrante de máquinas que ajudavam o homem a levantar pesos. Exemplo disso é o guindaste, em que a roda assumia a função de uma roldana. Já mais recentemente é a roda de água ou hidráulica, conhecida entre os gregos e os romanos. Era composta por pequenas pás e servia para o transporte de água até aos canais de irrigação, sendo muito usada no campo. No século I d.C., a roda passou a ser um dos elementos estruturais do moinho hidráulico. Até ao século XVI, a inovação mais relevante foi a criação da roda de disco abaulado. Já em 1870, surgem as rodas de raios de arame destinadas às bicicletas e 10 anos mais tarde desenvolveu-se o aro pneumático. As rodas de aço estampado, mais leves e mais baratas, chegam em 1930 e levam ao desenvolvimento das atuais rodas de liga leve, tão utilizadas nos veículos automóveis dos nossos dias. Estava prometido que esta edição do Ciência em Sintonia ia ser muito musical. Já ficámos no início a conhecer projetos nesta área. Nos próximos instantes, continuamos com a temática. E eu pergunto, toca algum instrumento musical? Já passou horas à procura dos acordes de uma determinada música? Então, se assim for, a próxima investigação que vamos dar a conhecer é especialmente a pensar em si. Chama-se Chordify. Para ficar a conhecer este projeto, tivemos de ligar para Oxford para conversar com José Pedro Magalhães. Este informático de 29 anos é cofundador do Chordify e investigador no Departamento de Ciências da Computação da Universidade Inglesa. Dados os acordes iniciais, vamos perceber, afinal, que projeto é este. Chordify é um site online que permite transformar qualquer canção nos seus acordes. E, ao mesmo tempo, permite-nos depois tocar essa canção e ver os acordes à medida que a canção é tocada. Da perspectiva de um utilizador, o que o utilizador vê é vai ao nosso site, www.chordify.net, e aí é apresentada a opção de ou nos enviar uma canção que tenha, portanto um MP3, por exemplo, algum ficheiro que o utilizador tenha, ou escolher um link para um vídeo no YouTube ou uma música no SoundCloud. YouTube e o SoundCloud são serviços de internet, YouTube para vídeos e SoundCloud para música. Portanto, qualquer uma dessas três opções leva ao passo seguinte, que é o Chordify vai extrair a canção, se for um vídeo tira só a parte áudio, e analisar os acordes. É um processo rápido, demora por à volta de 30 segundos. E após isso, vemos então um ecrã novo com uma sequência de acordes distribuídos numa espécie de grelha que diz quando cada acorde tem de ser tocado a cada momento. Depois de termos os acordes para uma determinada canção no ecrã, oferecemos ao utilizador a possibilidade de fazer download destes acordes num PDF para imprimir ou num ficheiro MIDI, que normalmente é utilizado para quem quiser editar os acordes num outro programa qualquer. A utilização do software é gratuita, mas quem fizer o download da música paga 50 cêntimos. Voltemos ao início desta composição musical. Como surgiu o Chordify? Isto surgiu de um projeto de investigação na Universidade de Utrecht, quando eu estava a tirar o meu doutoramento. Eu estava no grupo de linguagens de programação, portanto, nada diretamente relacionado com música, mas no departamento, lá em Utrecht, também havia um grupo de multimédia e um dos meus colegas, aluno de doutoramento nesse grupo, trabalhava especificamente em reconhecimento de acordes em música. E houve uma altura qualquer em que ele fez uma apresentação do trabalho dele e eu, porque sempre gostei de música, achei o assunto interessante, fui falar com ele e acabámos por fazer uma colaboração em que também as minhas ideias do mundo da linguagem de programação serviram para melhorar o trabalho dele. Publicámos alguns artigos em conferências científicas acerca disto e um dia ele teve a ideia de transformar estes algoritmos que nós tínhamos, que são algo que basicamente só dá acesso, só pode ser acedido pela comunidade científica, porque não tem qualquer espécie de... não tem nenhum serviço à volta que permita as coisas serem utilizadas facilmente por um utilizador comum. E então a ideia dele foi construir este serviço à volta que permitisse as pessoas facilmente poderem utilizar o serviço. E foi assim que nasceu o Chordify. E eu e este meu colega sempre estivemos responsáveis mais pela parte que funciona por trás das cenas, a converter a música para os acordes, mas depois temos também três outras pessoas que tratam do design do site e da interação com o utilizador. Uma equipa que trabalha à distância. José Pedro Magalhães está em Oxford e os colegas com quem desenvolve o Chordify estão na Holanda. Depois de lançar a plataforma em 2012, a equipa teve uma surpresa. No primeiro ano, o site recebeu uma média de 60 mil visitas. Honestamente, nós nunca fizemos grande divulgação. Fizemos uma certa divulgação local na Holanda, com uma festa de lançamento. E houve alguma... por causa de também associarmos com alguns artistas locais e algum pequeno concerto, etc. Mas fora isso, nunca fizemos promoção do serviço, anunciámos em algumas listas online, e-mails, e acabou por crescer naturalmente por si próprio, não sei. De certa forma, eu tinha esperança que o serviço, sendo bom e atraente, tivéssemos algum sucesso. O que me surpreendeu foi o crescimento tão rápido e o facto de continuar a crescer, quer dizer, é bastante positivo. Mas José Pedro Magalhães revela também que o motor de busca deu uma ajuda. O Google traz-nos muitas visitas porque como podemos obter os acordes para qualquer canção, nomeadamente canções mais obscuras que não existem ainda em nenhuma base de dados, nós podemos obtê-las e a partir do momento que essa canção tenha aparecido no Chordify, acaba por ser indexada pelo Google e qualquer pessoa que procure os acordes por essa canção vai depois ser... vai encontrar o Chordify nos resultados. Mas esta música ainda não acabou. Há muitos acordes para serem tocados, ou seja, há muitas ideias que estão no bolso. José Pedro Magalhães partilha connosco algumas delas. Para o futuro temos planeado alguns desenvolvimentos que, se tudo correr bem, nos permitirão... finalmente fazer algum lucro com este serviço. Uma das coisas que temos planeado é ter um serviço de subscrição com funcionalidades extra que serão pagas por uma mensalidade, como 5 euros, por exemplo. Este tipo de funcionalidade será os downloads PDF e MIDI que já oferecemos poderão então ser ilimitados. E vamos ter mais funcionalidades como permitir transpor os acordes para outra tonalidade, alterar a velocidade de reprodução da música. Já sabe, a partir de agora, se quiser os acordes de uma determinada música, pode aceder a www.chordify.net e em poucos segundos tem os acordes. E já agora, em jeito de curiosidade, para terminarmos, qual a música mais popular no Chordify? Wherever You Are, dos australianos. 5 Seconds of Summer, que eu nunca tinha ouvido antes. For a while we pretended that we never had to end it, but we knew we'd have to say goodbye. Como não podia deixar de ser, terminamos esta reportagem com música. Mas ainda temos outra curiosidade para partilhar. Esta não foi a única ocasião em que a música se cruzou no percurso de José Pedro Magalhães. O informático estudou 19 anos de órgão no Conservatório e, a certa altura, ainda pensou seguir a música no ensino universitário. Ainda antes do último acorde desta emissão de Ciência em Sintonia, vamos dar resposta à pergunta colocada no início do programa. Quantas teclas tem um piano? São 88 teclas. 88, exatamente. E para além das teclas, o piano também é composto por cordas. O som é produzido por uns martelos que, sendo ativados através de um teclado, tocam nas cordas esticadas dentro da estrutura do piano, dentro do corpo do piano. As cordas vibram e produzem o som. Terminamos assim com esta curiosidade, para quem não sabia, claro. Ciência em Sintonia é um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Tem o apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica, e FEDER, Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, com produção PGM, Projetos de Rádio e Televisão.